andrecidismoral.com.br. Notas de Soma no Vale, Farinha dos Manos, Clavança Shows, Sassa Veico. Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer. Faz tempo que eu não sei o que é correr. Até o meu cavalo já está chorando. Sem derruba, foi, tô me acabando. Tô com saudade do cheiro do mato, de passar a tropa ao entardecer. Tô com saudade das cavalgadas e de uma morena pra me aquecer. Eu tô com saudade de uma vaquejada. Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha boiada. Eu tô com saudade. Olha lá que eu tô. Ô, saudade de um forró. Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha boiada. Olha o vaqueiro virando forró, menino. Faz, mas eu não sei o que fazer. Faz tempo que eu não sei o que é correr. Até o meu cavalo já está chorando. Sem derruba, boi, tô me acabando. Tô com saudade do cheiro do mato, de passar a tropa ao entardecer. Tô com saudade das cavalgadas e de uma morena pra me aquecer. Eu tô com saudade de uma vaquejada. Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha boiada. Eu tô, vai lá que eu tô, vai lá que eu tô, vai lá que eu tô. Tô com saudade e de uma vaquejada. Eu tô com saudade do meu caminhão, da minha boiada. Olha o vaqueiro reando no forró. Pessoa, comando para Deus.